Sempre que te vejo, o mundo gira devagar. Tento controlar, mas começo a sonhar. O jeito que sorri me faz perder o chão. E quando falo contigo, sinto frio no coração. Seu olhar me prende, não consigo escapar. Um toque suave faz tudo parar. Teu beijo é doce como mel no paladar. No teu abraço eu vou querendo me entregar. Frio na barriga, você me faz tremer. Coração dispara só de te ver. Sentimento louco, não consigo esconder. Frio na barriga, só penso em você. Passo horas sonhando com teu olhar. Horas mal suadas quando vamos conversar. Cada segundo ao teu lado é especial. Você é meu desejo, meu sonho surreal. No amanhecer, penso em te encontrar. Uma vida inteira ao teu lado quero andar. Seu sorriso ilumina na minha escuridão. Você é a razão da minha inspiração. Passo horas sonhando com teu olhar. Horas vão disparar só de te ver. Teu olhar me prende, não consigo escapar. Um toque suave faz tudo parar. Teu beijo é doce como mel no paladar. No teu abraço vou querendo me entregar. Frio na barriga, você me faz tremer. Coração dispara só de te ver. Sentimento louco, não consigo esconder. Frio na barriga, só penso em você. Passo horas sonhando com teu olhar. Só de te ver. Só de te ver você. Passo horas sonhando com teu olhar.